Sessão Afronto. Isso aqui é Quilombo Louco Beach, nego. 1, 2, 1, 2. É quente pra caralho, é a capital que ferve. Caldeirão de rima que é a capital que segue. Pra contrapor, é a capital dos vermes. Mas é nós que manda aqui na capital do rap. Sem enganar, aqui é a capital da dor. Nos becos e vielas cheias de trabalhador. Nego, escravizado pelos vermes opressor. Mesmo parentesco lá dos colonizador. Ligou. Sobrevivendo no extremo do calor. No asfalto, concreto, aumenta o vapor. Capital que recebe o nosso amor. Mas as quebras de onde eu vim, ela sempre renegou. Capital do tudo por dinheiro. Dos políticos vampiros que os mandatos viram emprego. Não. Por grana e pelas tetas do governo. Você não faz ideia como eles têm apego. Então, capital que pros boy não tem lei. Parando 130 louco na João 23. Com um Camaro, com um Zaro 16. Cheirando pra caralho, lá da boca é freguês. Pra uns é linda, cada dia cresce. Pra outros não tem praia nem mar, então não serve. Pra mim é gueto e favela, então escreve. Um dia isso aqui será a capital do rap. Isso é sol, quebra, verso, flow. A rima mais fodida que a rua criou. Aquele lado lá que ninguém lembrou. Lembra lá, aquele lado que é de onde eu sou. Isso é sol, quebra, verso, flow. A rima mais fodida que a rua criou. Aquele lado lá que ninguém lembrou. Lembra lá, aquele lado que é de onde eu sou. Capital do crack, quase em coma. Capital do pó, capital da lombra. Mergulhado no lema do próprio drama. Suicídio lento aqui é o Mississippi em chamas. Tudo bem que os cara gosta mesmo, é assim, migou. Mas aí, no fim, o gueto foi quem se ferrou. Tudo bem que gueto é gueto, tudo bem que boy é boy. Mas nosso lado é onde o sonho sempre se destrói, né? Na capital da ficção, todo mundo fudido, ligado na televisão. Né não? Mudando fatos, vendendo a ilusão. Das novelas embranquiçadas que tira a tua noção. Capital onde não contam conversa. Terra dos poetas que chega com zaba reta. Capital do hip hop mais puro. Mas também a capital do hip hop mais sujo. Capital onde se queima um busão na frente. Os estudantes talibã na reação. Eu sei. Convicção, alienação. Tudo mixado junto na mesma canção. Monumento tem de sobra, mas não serve. Retrato da elite, dominação reflete. Mas as quebras tá de pé, não retrocede. As histórias são rimadas aqui na capital do rap. Isso é sol, quebra, verso, flow.